Sendo responsável da associação, o calcanhar de Aquiles é sempre a questão financeira, ou não? Eu acho que é mais o pessoal. Poucos recursos humanos? A colaborar, ora bem, isso é realmente um pau com dois bicos. Quando nós pedimos ajuda, o pessoal aparece realmente. Mas, quer dizer, o pessoal que realmente está disponível de imediato é sempre pouco. A questão financeira, nós vamos tendo trabalho e, como vamos tendo trabalho, vamos arranjando algum dinheiro e temos um safado nesse âmbito. As atividades que temos ao longo do ano permitem-nos realmente, de certa forma, respirar à vontade e... porque realmente temos muito trabalho para arranjar dinheiro. Já agora, para satisfazer uma curiosidade, os Baldas, porquê os Baldas, esse nome? Os Baldas aparecem por mero acaso, vem realmente do trabalhar à balda, e antigamente era assim que acontecia, com muita seriedade, mas muito à balda. E então, quando numa célebre queima de Judas de há 30 anos atrás, aconteceu uma situação que realmente a brincadeira era tal, que alguém gritou: como é que é, estamos aqui a trabalhar à balda, ou como é que é? E o nome pegou e ficou... E pronto, cá estamos a dar seguimento ao trabalho à balda, mas com muita seriedade. Falou em seriedade, também em dificuldades, mas o que ainda continua a motivar-se para fazer parte da associação e continuar no ativo, entre aspas? Eu acho que sim, eu acho que nós temos aqui um património que implica que realmente que nós não abandonemos isto assim de um momento para o outro. Pronto, há dificuldades porque temos a nossa vida própria e como o Mário disse, do início para cá já lá vão 30 e tal anos. Mas pronto, conseguimos este património e temos de o salvaguardar para quem vem atrás. Há sempre uma atividade ou outra que vos estimula mais e gostam mais? Tem alguma atividade que é a menina dos olhos? É o carnaval. O carnaval é realmente o nosso ponto alto, aquilo que realmente dá prazer a toda a gente. Senão não tínhamos estes grupos todos e esta malta toda aqui a trabalhar. O sucesso vai passar apenas e só pelo São Pedro colaborar? Esse é um dos fatores. Colaborar sem chuva, claro. Sem chuva, exatamente. Esse é um dos fatores para que realmente o nosso carnaval tenha sucesso e, de certa forma, nós tenhamos um ano com mais calma, porque o investimento está feito e, portanto, se o São Pedro não ajudar, é um investimento praticamente perdido. E agora, se ele ajudar, nós temos o investimento, não é preciso trabalhar tanto para pagar, portanto, o dinheiro que nós fizermos no resto do ano será guardado para o próximo carnaval, já garantidamente. Para quem gosta ou não gosta de carnaval, quer deixar aqui um apelo? Eu acho que toda a gente gosta de carnaval e a nossa Carolice, acho que merece que visitem Valdilha no fim de semana de carnaval, pelo menos. Se vierem cá nesse fim de semana, bem, se não bem, venham noutra altura, porque o Valdilha é uma terra que merece ser visitado.